Chegado com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande Rede Atlântida de Rádios. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência, e mais do que isso, insistência no Pretinho Básico. Chegamos com Coca-Cola, abra a felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E os queridos amigos do Pretinho, em mais um início de semana, que beleza. Fala, Mr. P. Falo, boa tarde, que beleza, boa tarde, saudações, Marcos Piangers. Muitas saudações, feliz da vida, semana de férias. Que beleza, hein, Marcos? Já tô no clima. Marcos, que beleza, Marcos Piangers já tá liberando, Marcos. Né? Já tá. Marcos, já tô. Se lembra de muita coisa. De sábado, vocês estão falando? Tá, daqui a pouco falamos sobre Blumenau sábado. Fala, Porazinho! Boa tarde, boa tarde. Beleza, boa tarde, querido. Maurício Amaral! Eu não tô bem, cara. O que que houve, Maurício Amaral? Eu quero mandar um abraço pra minha operadora de celular, que desde sábado não me permite fazer nem receber ligações. Ah, não brinca. Tu quer, tu fica bem à vontade pra dizer o nome da tua operadora. Me revoltei, cara, me revoltei. Tá, mas tu tentou pagar a conta, tentou pagar a conta. Mas 89, eu não tenho que tirar e colocar, Márcio. Eu tenho que contratar o plano, eles me dão. Mas tu já viu se outras pessoas têm o mesmo problema? Sim. Talvez seja o aparelho. Não. Não, não, não é. A situação está difícil. Todo mundo tem. Tô brabo. Claro, tá brabo. Tem que estar brabo mesmo. Ô, como é que vai, Geiso? Tá bem tranquilinho, Geiso? Beleza. Que beleza, Geiso. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos juntos até as 2 da tarde, o Potter acabou de chegar aí, tá bem, Potter? Tudo certinho? Com papelzinho umedecido. Lencinhos umedecidos, de onde? E uma revista na mão. Revista, de onde será que veio o Potter? Eu não cumprimento. Uma pista. Eu uma não cumprimento. Eu também não cumprimento. Lenço umedecido, beijo aos lenços umedecidos. Ah, cheirinho, não, não, perfume. Beijo pra mim, que te indicou lenços umedecidos. Beijo para o Alexandre. Beijo pra Blumenau, que nos recebeu como sábado. Como é que foi Blumenau? Me contem, eu não podia. Eu não me lembro de Blumenau. Marcos, tu teve uma passagem monstro por Blumenau. Porque tem um negócio lá chamado Jagermeister, e lá em Blumenau é forte, que é o que é um licor de ervas, que é um negócio assim. Você toma dois e é hangover, saca hangover? Sei, sai cê da casa. Apaga, meu. Você apaga e acorda no outro dia sem saber o que você fez. Eu tava com umas dores nos lugares do meu corpo, assim, nas coxas e tal. Tu acordou com dores. Domingo foi o dia de dores. Eu não sei o que aconteceu. É melhor a gente não te contar. De sábado às 4 da tarde até domingo 9 da manhã. Tu lembra aquela hora que o Porã tava contigo? Não. Não lembro. Piangers, não fui eu, porque depois das 7:30, 8 horas, eu já não tava mais contigo. Eu cuidei então, dele muito bem no aeroporto. Fala pros outros. Que demais isso, né, cara? Eu vi as fotos, ó. Acompanhei os ouvintes, né? Sabe como é que é? Ouvintes tiram fotos e postam em redes sociais, né? Sim, tem que se ligar um pouco pra isso. É. E aí eu vi muitas fotos de vocês. Fiquei preocupado no primeiro momento. Eu gosto de ver as minhas. Eu relaxei, falei fazer mas o quê? É que assim, é a vida. Quando vê as fotos é tipo o final de Se Beber Não Casa. Ele vai ver na foto. Meu Deus, cara. Olha o que fiz. É que Blumenau é a Bangkok do sul do Brasil. Vocês lembram antigamente, quem tem lá seus 40, 50 anos, deve lembrar um comercial que tinha na TV de um sorriso que ia acontecendo no rosto de uma pessoa vagarosamente durante todo o tempo do comercial. Começava com a pessoa séria e no fim do comercial ela estava rindo. Era lento, lento, lento. A expressão do Fetter é o contrário quando ele começa a ver as fotos. Ele tá rindo e vai fechando. Mas, cara, falando fechando. Em fotos, mandar um grande abraço pro Giovanni da Silva, que é praticamente o fotógrafo oficial da balada do Pretinho. Lá, né, em Blumenau, Santa Catarina, enfim. E Monteiro, não podemos esquecer o Monteiro, a também. Galera da Aizen, Balade. O Monteiro pediu um abraço pra Júlia e pro Diego Monteiro, que são os filhos dele, que ouvem direto a gente, e o pai Monteirão lá da Aizen. E o Gaúcho, né? E o Gaúcho. O Gaúcho que nos trouxe pra frente. Claro, e Gaúcho. Também um abraço muito forte pro Tramontini, que é do restaurante Parque Blumenau. Boa, que tem um buffet espetacular. Eu conheci o velho Tramontini. O grande Wallace. Pretinho tinha que ir pro Oktober, cara, Blumenau. O Wallace, a turma toda da Atlântida Blumenau e o pessoal todo do Jornal do Almoço, da produção também, do apresentador, Joel, nos recebeu bem, entrou bem na brincadeira que a gente fez. Muito legal. Tava espetacular e já vou aproveitar porque além da feijoada eu participei na festa fantasia à noite na Expresso, tava espetacular. Luciano, muito obrigado, fantástica recepção, uma festa extraordinária. Beijo pra Ana, pra Andressa, pra Elô, pra Raquel, pra Edneia Potter, que mandou dizer Edneia, que olhou pra mim e disse assim, ó, fala pro Potter, pra toda a turma, viu, tá vendo, tem uma Edneia bonita. que ficaram dizendo que não tinha. Era uma morena bonita mesmo. Nós temos que acabar com essa história, agora já mudando de assunto, nós temos que acabar com essa história de que beleza é valor. Né? Beleza não é valor. O que vale é o que a pessoa tem dentro de si. A beleza interna. Se ela é uma boa pessoa, se ela é uma má pessoa, se ela faz o bem, se ela faz o mal. Se a pessoa é bonita ou feia, isso não interessa. Nós somos cada um pior que o outro, mas cada um dentro da sua beleza. Eu sou a favor de um pouquinho de preconceito. Preconceito não muito. Não muito pra não ser um Hitler, mas um pouquinho. Pra gente se surpreender com a beleza dos seres humanos de vez em quando, pra gente pensar, não tem Edneia bonita, daí encontra uma Edneia bonita, olha que bonito. Então um pouquinho de preconceito, eu acho agradável porque até gera um bom humor, umas piadas de vez em quando. Mas eu acho bonito. Zero não é legal. Eu acho bonito valorizar a beleza daqueles que são belos verdadeiramente na questão física, mas não desvalorizar aqueles que não têm isso. Entendeu? Claro, nós não podemos depreciar quem não é belo na questão física. Porque os valores realmente fazem o ser humano. Mas agora, bom ver pessoas bonitas de ambos os sexos. Ainda mais chamada Edneia. Uma Edneia bonita tem o seu valor. Por que eu dei entrada nesse assunto? Raríssimo. Eu dei entrada nesse assunto porque nós estamos vivendo um dilema aqui no Pretinho Básico. Ontem à noite, o Potter e eu tentamos startar no Twitter uma campanha para botar nos TTs, assim como fizemos com o A e Dedé, botar nos TTs a hashtag Todos de Bigode no PB. Que pena. Muito não longa. Conseguimos, porque já era domingo, avançada hora, quase meia-noite, muita gente já dormindo para começar a semana na segunda de manhã, especialmente no sul do Brasil, onde é mais frio e as pessoas se recolhem mais cedo. Hashtag longa não funciona. Hashtag longa não funciona não quer dizer. Não quer dizer. Mas o que quer dizer é que ontem não tínhamos um número expressivo de pessoas que nos ajudasse a colocar agora tem. Nos TTs, mas agora tem. Então nós vamos recomeçar a campanha agora. O Porã tirou o bigode, é uma pena. Tirei. Mas eu percebo que o Duda Garbi, o Geiso, o Pi já está delineando melhor também. O seu bigode pouco, o Pianjas, mas o Pianjas vai ser Pianjas de férias. Não, o Pianjas não participa de eventos. Então nós queremos restartar, nós queremos recomeçar a campanha agora. Potter, por favor, tuita aí do Twitter do Pretinho um post qualquer com a hashtag Todos de Bigode no PB. Já tá tuitado. Pra ver se a gente vai conseguir colocar nos TTs Brasil esta hashtag nas próximas. Todos de Bigode? Todos de Bigode no PB. Como é que se escreve bigode? B-I-G-O-D-E. Todos de Bigode no PB. Então você que tá nos acompanhando no rádio e também tá perto do computador aí, tá na internet, faz a mão aí de dar um RT na nossa hashtag Todos de Bigode no PB. Que já começou a acontecer desde ontem, a rapaziada começou a colocar os homens, principalmente mulheres, a gente suas fotos de bigode. Ali. E mulheres também. Você pode botar os bigodes. Mulher de bigode, nem o diabo pode, né, cara? É ruim. Mas a colônia portuguesa se manifestou ontem também, sim, né? Botou várias mulheres de bigode, inclusive as que participaram do voo inaugural da TAP, que chegou a Porto Alegre ontem à noite. É verdade. Então tá, foi recomeçou a campanha Todos de Bigode no PB. Por favor, faça a mão de retweetar. Hoje é segunda-feira, 13 de junho de 2011. Hoje é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E também é dia do turista. Você que é turista, você que está fazendo turismo pelo sul do Brasil. Legal. E está nos ouvindo, bom dia de passeios, descobertas turista, e tudo mais. Sou turista no sul do Brasil, né? Eu gosto de viajar, papai. Eu também gosto de viajar bastante. Faz tempo, não sou mais turista. E agora, quarta-feira, numa opinião, hein? Tem a tribo, hein? Tem a tribo de já. Vamos lá. Eu também. Família reunida. Só os pauses. Só os pauses. Vamos estar aí, quebrar tudo. Quero dizer também que para Santo Antônio já acendi muita vez. Vela, arranjei duas mulheres, acendi muita vela pra Santo Antônio. Arranjou duas mulheres? Duas mulheres, uma vesguinha e a nega guerreira, que eu já não tô me aguentando mais, não toma banho, não toma banho, né, guerreira? Posso falar o raciocínio que eu fiz com o Pianjo hoje de manhã? O Dia dos Namorados no Brasil existe nesse dia, dia 12, por causa do Santo Antônio, né? Sim. É um dia antes por causa do Santo Antônio. Santo Antônio faz parte da igreja cristã, né? O cristianismo não aceita o homossexualismo. Meu Deus. Né? Vai começar. Ontem os homossexuais não puderam trocar presentes. Porque não combina com a data, porque é uma data cristã, né, de comércio. Vai começar a viagem! Não pode, então, os gays trocar presente e devolvam os presentes. Ah, que coisa idiota isso, cara. Coisa idiota. Que raciocínio, hein, Potter? Parabéns, cara. 8 voos foram cancelados pelas empresas aéreas no Aeroporto Internacional Salgado Filho por causa da nuvem de cinzas do vulcão chileno Puyehui. Os cancelamentos mais recentes atingem as partidas para Buenos Aires, Montevideo e Rivera. Foram construir esse vulcão aqui no Chile? Aqui, né? É, isso aí é coisa do governo esquerdista. Abaixo o vulcão! Abaixo o vulcão! Vocês viram ontem no Fantástico, será? A matéria sobre o vulcão? Não. Vamos fazer uma marcha contra o vulcão. Querem ver o Fantástico agora? Queremos! É Fantástico! Seu Beto Xavier lembrou uma coisa pra quem gente. Quem é Beto Xavier pra nossa audiência? O cara que tá ouvindo lá em Joinville e não sabe quem é o Beto Xavier. Explica aí. O Beto Xavier é um dos comunicadores da Itapema. De Itapema aqui de Porto Alegre, que a nossa audiência de Atlântida não tem muita afinidade, né? Mas enfim, é um amigo nosso. É gremista sul-mato-grossense. É um jornalista. Jornalista Beto Xavier, ok. É, a final da Libertadores corre perigo. Corre perigo. Penharol e Santos corre perigo na quarta-feira. É? Sim, né? Montevidéu. Não tem como viajar pra lá, ninguém vai. De ônibus, já deviam ter saído de Santos. Mas não deixam. É muito longa a distância. Sabe por que eu não vi ontem a matéria essa? Porque antes dessa matéria, passou a matéria dramática, emocionante, das imagens de Ronaldo Nazário, instantes antes. Muito legal. Eu chorei na matéria. Aí depois disso, veio uma outra matéria emocionante que eu chorei sobre aqueles que largam as bandas de pagode e passam a fazer um trabalho só. Chorei, me emocionei. Aí depois vem disso, aí a volta do SPC, Isso, com o depoimento da Alexandre Pires. Aí eu chorei. Emocionado, chorei de novo. Chorei. Isso. Aí veio a matéria sobre os elefantes brancos no Brasil. Eu achei muito pesada essa matéria. Aí eu enlouqueci, porque eu saí da fofoca, das coisinhas, das artísticas do Brasil, a vida pessoal das pessoas, né? E depois esta coisa que nos irrita, que não tem mais o que aguentar. Aí eu pensei, chega, tio. Eu saí da frente da TV. A TV faz isso, é verdade. Não, aí botou na TV conta. A TV faz isso. Me desculpa. Eu saí no Medida Certa lá do Zeca Camargo e da Renata Ciribelli. Deu, não? Eu gosto, saber daqui. Eu tô emagrecendo junto com eles. Pois, amigos, uma nova nuvem de cinzas do vulcão chileno está sobre o extremo sul do Rio Grande do Sul. Em deslocamento sobre o estado. A nuvem de cinzas deve chegar a Porto Alegre ainda esta tarde. Em Santa Catarina, dois voos da Gol foram cancelados. Foram suspensos o voo 7459 com partida para Buenos Aires. Não, desculpa, com partida de Buenos Aires e chegada em Floripa. Ixi. E o voo 7458, aí sim, com partida de Floripa em direção a Buenos Aires. Aquele voo da TAP, né? Trazer um monte de político, não deu problema, né? Não. Aí não deu problema. Nem aquele que nos levou e nos trouxe pra Blumenau. E olha só, e dessa vez, eu gostei. Dessa vez as cinzas podem chegar a São Paulo. Aí o caos tá comprado. Aí parou o Brasil. Aí o Brasil para. Parou! A Cisa conhece mais cidade que eu, só. É mesmo, gente. Nunca já sai da Zona mais. Norte, já voou mais. Tu tá vindo pra Zona Sul agora, tu tá ficando. Começando a aprender. Rio Grande do Sul vai receber mais 100 mil doses da vacina contra a gripe. O reforço é destinado a cerca de 400 mil pessoas dos grupos de risco que ainda não se imunizaram. Já foram confirmados 5 casos e 2 mortes por gripe A no Rio Grande do Sul. Quem aqui da mesa, além de mim, fez a vacina da gripe? Eu. Marcos Piangers, Geiso, Santana. Paulo Santana. Santana. Só? Ninguém mais? Não. Vocês deveriam fazer, viu, cara? Deveriam fazer. Não, frases antes da internação. Não sentiu mal depois? Não, absolutamente não. Eu aproveitei pra tomar da febre amarela também, porque pra alguns países pede, né? Aí você já fica 10 anos sem precisar. Essa tomei. Tomei as duas, uma em cada braço, tranquilinho, sem. No bumbum? Não tem. Era isso, então? Era isso aquelas coisinhas? Não tem efeito colateral nenhum. Do bumbu não sei porque apaguei lá em Blumenau, né? Então... é melhor a gente não te contar. Aqui, ó, fica a dica, tem que tomar a vacina contra a gripe, cara. Principalmente as crianças, isso, né? Principalmente as crianças. Aí é o seguinte, né, cara, tu imuniza as duas crianças da tua casa e não te imuniza. Pois é. Complicado, né? Tem que te imunizar também. Todo mundo tem que tomar. É, vou ter que entrar Eu vou tomar hoje de tarde. Tá boa. Por favor, faça a campanha a favor da imunização contra a gripe. Eu tive que subir lá no alto. Polícia Civil apreende 20 quilos de cocaína em Garopaba. Ixi, Maria. A droga foi encontrada com um casal gaúcho de 29 anos, o cara, e a menina de 26 anos. O casal era o quê? Gaúcho. Gaúcho, né? Em Garopaba. O que eles estavam fazendo lá? Traficando droga. De acordo com a polícia, a droga é pura e está avaliada em R$1 milhão. Meu caralho. Previsão do tempo para a semana. Nesta segunda-feira, a passagem de uma frente fria provoca o aumento da nebulosidade. Apesar do tempo nublado, a máxima ultrapassa os 20 graus hoje. Na terça, amanhã, uma nova massa de ar polar chega trazendo tempo seco e frio. Não. Muito frio. A máxima não vai passar dos 17 à tarde. Meu Deus. A quarta-feira, depois depois de amanhã será mais um dia de tempo firme, com as temperaturas aí já não tão baixas. Oba. A nebulosidade aumenta e à noite, com a chegada de uma nova frente fria, aí sim começa a chover. Quarta-feira que vem, portanto, começa a chover à noite. Na sexta-feira, a previsão é de chuva já para todas as regiões. E no próximo final de semana, o tempo instável deve predominar, já que a frente fria deve ficar estacionada até o começo da outra semana. Não dá pra guinchar a frente fria, tirar desse estacionamento? Ah, cara, nós tivemos um final de semana de luxo no sul do Brasil, né, cara? Espetacular. Ontem à tarde tinha 30 graus, cara. Sim. Então, pô, não vamos reclamar. Não. Fim de semana que vem é de reclusão. Daí, pronto, fica dentro de casa, vai pro cinema, vai pra uma biblioteca. Com a mulher. Vai. Muito bem. Eu vou com o Geiso pra Serra no fim de semana. Caxias do Sul, Pepsi Club. Que momento, eu e Geiso, Geiso e eu. Baita pico, Pepsi Club lá em Caxias. Amigo do Pará. Por falar nisso, quero mandar um grande abraço pra rapaziada que lotou as dependências do Segredo na noite de sexta-feira pra mais uma reunião dançante. Um Segredo lotado dentro e um Segredo na fila. Demais, demais. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito legal, foi muito maneiro. Foi demais, cara. Noite dos namorados no Segredo. Fim de semana dos namorados no Segredo. Teve a sessão lenta ou não? Não teve a sessão lenta. A galera tava muito na adrenalina. É melhor. Não teve, é verdade. E um jovem amigo. 1:18, Marcelo. Um jovem foi agredido com um taco de sinuca. É verdade. No bairro Barra Velha, litoral norte de Santa Catarina. Eu acho que não é bairro, né, produção? É município. É verdade. Vítima teve ferimentos no rosto e chegou a perder alguns dentes. É verdade, olha lá o desdentado. Barra Velha. Mas por quê? Por causa de gaúcho. É verdade. Errei o personagem. É verdade. Mulheres são flagradas furtando 75 desodorantes de supermercado. É verdade. Que baita asa, né? Quem aqui nunca ficou com uma mulher com asa? É verdade, uma suadinha. Uma suadinha com o subaquinho bem fedorento, cabeludo. Meu Deus do céu, como isso é broxante. Por que o Marcelinho tá trabalhando contigo ainda? É verdade. Porque ele tem a cota aqui pros deficientes mentais. É verdade. Retardados podem trabalhar aqui. É verdade, Marcelo, é verdade. Eu seguro o cabo. É, seu cabo mesmo. Cala a tua boca. As duas mulheres furtaram 75 desodorantes e tentaram vendê-los. Aonde, logo na frente da loja de conveniência. É verdade. Não ter asa é caro, né? Que é sabe caro. Que é isso? Isso aqui é droga. Claro. Isso aqui é droga. Roubo, todo mundo que rouba e furta está envolvido com tóxico. É verdade. Casal mexicano veste-se com roupas de Transformers. Jéssica e José passam o tempo livre se vestindo como personagens. É verdade. Eles são especializados em Transformers. Em Guerra nas Estrelas, olha essa que bela casal, imagem. Que casal legal. Que lindo. Vamos jantar na casa, sábado à noite. É verdade, olha o Optimus Prime. Vamos jantar com a Jéssica e com o José. É verdade. Lamentável. Numa festa, até eu tava na festa fantasia, sábado em Blumenau, e eu não sabia que era um. É verdade. O Dion tá lá. Que cara, grande festa. O meu filho ganhou um Transformer do vô dele, seu Joel. E ontem ele ganhou um Transformer. E ontem à noite a gente. Ontem à noite, era de lendo uma historinha. Eles lendo uma historinha brincando de fantoche. O Transformer começa. O Transformer começa a se mexer. E vem pra cima do Porã. Eu achei que alguma coisa tivesse acontecido. E o Transformer do. Tranquei a Megan Fox. Tranquei o Transformer no armário. Ah, é? Tranquei no armário, no meio das roupas. Fiquei com medo. Não, parou no meio da noite pra olhar. Tem Transformers legal. Meu momento, troca a trilha, meu. E Transformer ruim, troca né? Quando eu vi, ele tava embaixo da cama. Não estamos mais falando de mais. Mas tu tá em cena. Não tá em cena ainda. É verdade. Então vai, Pikachu. Troca essa trilha. Vai daí, Mr. P. Meus pretinhos, tudo bem aí? Faz tempo que tento falar com vocês. É verdade, espero que dessa vez eu consiga, Marcelo. Vamos ouvir. Presta. Tá rolando a minha trilha. Essa notícia o Marcelo tinha que ver. Ainda tá rolando a trilha. É olha verdade. Aqui, mas deixa a trilha. Vocês estão ainda, não se decidiram ainda. Quem é que vem? Pode ir, esse é teu. Faz tempo que tento falar com vocês do Pretinho. Tenho 1,65m. Pele clara, cabelo preto, olho cor de mel. É verdade. Corpo torneado. Opa, corpo lindo. Olha onde é que vai chegar isso. Fiquei com um cara durante 3 anos escondido, porque eu era menor de idade. Tá vendo? Verdade. E ele me prometia que quando eu fizesse 18 anos, ele me assumiria. Ah. E aí, Marcelo? E aí? Porém, não foi isso que aconteceu. Fiquei triste, com raiva, e terminei com ele. Ai, Sofri muito, mas não tinha razão na minha vida. porque ele foi meu primeiro homem em vários aspectos. Inclusive no Vucu Vucu. Hoje atualmente eu sou casada e ele também casou. Porém... Vocês não imaginam o que aconteceu. Ah, eu tô dizendo que era notícia pra tia. Vocês não imaginam o que esse meio pode ligar pra sua mãe, pro seu pai, pro seu vizinho. Liga no Pretinho agora. Olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Quer deixar pra próxima meia hora? Daqui a pouquinho, então. Não. Só vou falar uma coisa. É verdade. Não. Na véspera do casamento dele... Daqui a pouquinho a gente... É verdade! Na véspera do casamento dele. Eu sei o que agora. Eu vou começar a produzir uma... Impressionante. É verdade. Impressionante. Então, ligue para seus amigos, para seus familiares, ligue para todo mundo e diga... Liga no Pretinho. História imperdível no Pretinho Básico de hoje, depois do show do intervalo. Depois do bola. Vai daí, Mr. Potter. Impressionante. Hashtag todos de bigode no PB. Ajuda a gente aí. Todos de bigode. No PB. Pegar a veja aqui, tá? Tá. Tem uma matéria muito massa. Produção adora. 10 mitos da vida longa. Fizeram um estudo durante 80 anos nos Estados Unidos. O velhinho que começou o estudo morreu. A universidade continuou com o estudo. E aí chegaram a conclusões que derrubam com muito pensamento nosso até hoje. Ah, pra mim já perdeu a validade, a matéria. Avalia a matéria. Por quê? Porque o cara morreu. O velhinho morreu. Não, mas ele era... Não, nunca uma pesquisa é feita só com uma pessoa. É um grupo de estudos, né? Mas todo mundo vai morrer, cara. E aí vai indo, né? Vai indo, a gente tem um grupo de estudos aqui do Pretinho. Por exemplo, aqui ó, existia a ideia de que pensamento positivo reduz o estresse. Segundo estudo, não. Tu tem que estar um pouco preocupado e ser um pouco pessimista, porque tu presta mais atenção e aí tu pode viver mais longe ou mais tempo porque tu presta mais atenção. Então, muito relaxamento e muito achar que aqueles tudo vai dar certo não funciona. Aquele pessoal que vende couro ali na faculdade. Galera, que põe o nome do filho de raiz. O que tu acha que os hippies acabaram? Não tem mais hippie, né? Acabou os hippies. Outra aqui, ó. Mantenha-se em forma, faça ginástica e viva mais. Se tu tá fazendo... É mito no detalhe. Se tu tá fazendo um exercício que tu não quer fazer, não adianta nada. Viu? Tu tem que achar prazer no teu esporte. Boa. Se tu achar prazer no teu esporte, tu vai viver bastante. Muito bom. Gosta de jogar bola, vai jogar bola. Não gosta de correr, não corre. Não corre. Não adianta nada correr. É isso aí. Entendeu? Mas tem uma coisa. Boa. Depois que o cara começa a correr... Se ele achou prazer, ele vicia e não para mais de correr. Como qualquer esporte. Como né? Tóxico. Como qualquer esporte. Daqui a 50 anos vai ter uma pesquisa dizendo: é mito não é fazer esporte mesmo sem prazer, que isso não atrapalha. É o contrário. Mesmo sem prazer, dá certo. Permaneça casado e ganhe alguns anos. Vale a mesma coisa, só que o seguinte. Para as mulheres vale menos. O homem casado, ele pode ser mais feliz. Sabe por quê? Quando o homem separa, ele entra em maior depressão, dependendo da idade que ele separa, sim, do que as mulheres. As mulheres conseguem dar a volta por cima. O homem não. Então vale mais para o homem que permanecer casado e vai ganhar alguns anos de vida. Aí, e obviamente um casamento ruim, né? Não, né? Não vale. Eu ganhei muitos anos de vida depois. Eu me atrapalhei. Também rolou uma história... Explica pro Pi ali. Casar, se você encontra prazer no casamento, é bom para a sua vida. Se o casamento é ruim, é chato, estressante. E aí tu não vai viver bom. Aí não vai viver. Então, por mais. Enquanto, tudo que tem prazer mas é bom. Isso aí sempre se diz, mas né? É uma obviedade, né? Quatro. Tudo bem, desculpa. Tenha hobbies como jardinagem e culinária. Ah, eu tenho um hobby laranja. Que aí começou uma modinha de quem vai lá plantar coisinhas e aprender a cozinhar. Não gosta de jardinagem, não tá cozinhando por gosto. Papai planta. Papai, vamos plantar. É um gênio esse velho, hein? Tem gostado 80, de plantar. 80 anos. Tá, até agora é resumindo, faça o que gosta e viva mais. É o resultado agora dele. É isso. Que é o que eu faço. Assim, ó, é que ele quebrou com a obrigatoriedade que colocaram na gente nos últimos 80 anos de que tem que fazer uma coisa pra acontecer na sua vida. Tem que ser feliz pra viver mais. Exatamente. Desculpa, esta é a obrigatoriedade do mundo moderno. Isso ser é feliz. O que se prega no mundo moderno, que se tu não fizer aquilo que tu gosta... Tu não é feliz. Baita frase! Isso é baita frase! Mas claro, cara. Não, mas peraí. Aqui tá sendo dito. Se tu vai fazer uma coisa que tu não gosta, tu não vai ser feliz fazendo aquilo ali. Mas é o que se prega nos dias de hoje. Entendeu? É o que se prega nos dias de hoje. O mundo moderno prega que tu tem que fazer aquilo que tu tá afim, que tu gosta, senão tu não vai ser feliz. Tu tem que fazer a faculdade que tu quer, tu não pode fazer outra só pra fazer, tem que trabalhar onde tu quer, senão não é. Se tu não quer fazer outra coisa, tu não faz. Isso é o que se prega. Já vem há uns 20, 30 anos isso, quando se começou, inclusive, palestras motivacionais voltadas pra esse objetivo. Não, diminui a infelicidade das pessoas. Isso é uma pregação e pode ser um mito isso. Se não, o quê? Mas parece mais fazer barato. Fazer só aquilo que tu, eu que tu quer. Eu só acredito na Veja. Entendeu? Vai pra Veja. Pô. Imagina, tu tem que ir pra uma cidade que tu não gosta. Tu tem muita probabilidade de não ser feliz lá. Não com sei. Certeza. Eu nem sei o que eu gosto. Bueno, vamos lá. Mas bora. Só um pouquinho. O que a gente gosta, cara, a maior parte é o que nos dizem pra gostar, cara. Não. Foi isso que mas o claro, quebrou. Cara. Tu concorda que é óbvio, rapaz. Tu já bebeu vodka. Mas, se tu tem algumas coisas que fazem parte da gente, mas a nossa vida é baseada nos valores que a gente cresce, cara. Cresce vendo, convivendo, claro. Recebendo. Se a gente sair da onde a gente cresce e cresce num outro lugar, a plantando. Gente vai ter outros baita valores. Baita frase! Baita frase! Não trabalhe tão duro, tende a relaxar. O que se fala hoje? Mentira. É o que eu faço. Se tu gosta do teu trabalho, tu pode trabalhar 14 horas por dia, tu não vai te arrebentar e vai beber mais. É isso aí. É o que eu faço. É isso que tem que tentar achar, esse equilíbrio. Que é dou difícil. Duro né? Na banda, dou esse duro. É o pior dos equilíbrios, né? Trabalhar onde tu eu, faço, não mais. Eu, né? Quanto mais eu fumo, mais eu vivo. Verdade, Santaninha. Corta o cigarro dele. Eu fumo, podem fumar com prazer. O Vianney não fuma, né, Santaninha? Ele está mal. Fuma? Fuma? Não fuma ou fuma? Fuma. Fuma, é? Fuma, mas fuma pouco. Perto de ti, né? Preocupação faz mal à saúde. Mentira, preocupação faz bem à saúde. Faz parte. Os preocupados duram mais, são mais cuidadosos, tomam conta mais das pessoas que estão em volta e fazem um círculo de preocupação que causa o bem pra todo mundo que tá em volta. Então tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Olha só, essa aqui é demais. Pessoas religiosas vivem mais, dizia, por causa da fé. E aí o estudo disse o seguinte, não é, vivem mais, realmente vivem mais os religiosos, mas não os religiosos só que ficam em casa trancado, rezando e tudo mais. São aqueles que conseguem um ambiente social e fazer amizades ao ir na igrejinha, na capelinha. Claro. Os malas. Não, cara. É, exatamente, que a amizade faz bem. Então o cara que sai de casa. Sociabilidade, né? Isso sociabilidade. Aí. É essa aí. E você sabe que recentemente saiu uma pesquisa dizendo que pessoas fanáticas por religião têm o cérebro menor. Encolhe o cérebro. Mas fanático qualquer coisa tem um fanático. Encolhe porque. Então o Lelê tá ralado. Elas, por incrível que pareça, o fato de elas serem fanáticas faz com que elas tenham um sentimento de culpa maior e o seu estresse é maior do que aquelas pessoas que não são tão fanáticas. Mas elas também diminuem o círculo de abrangência das exatamente, coisas. Exatamente, né? O fanático é. Tu te ensimesma naquela coisa. Mas isso não por receio da culpa. Não, isso não é nem nada. Cara, a Veja, assim como o Pretinho Básico, mente. Olha só, essa reportagem não é da Veja, ela só pegou um estudo lá e botou aqui, né? Sim. Só pra completar, tá? Ctrl-C, Ctrl-V na Veja. Começou em 1921, legal, acabou agora nesse ano e foi criado pelo psicólogo americano da Universidade de Stanford, Lew Sterman. E ele pegou 1.500 crianças no mundo todo e foi acompanhando eles e tudo mais, depois os filhos, as crianças e tudo mais. E o Lewis não morreu. Ele morreu. E aí a universidade continuou o trabalho que achava que era relevante e tudo mais, legal. E agora foi revelado isso aqui. Achou. Tudo bem. Vamos lá, vamos pra bom, próxima. Hein? Cara. Tenho tudo dito. Bem. Sensacional. E aí, Geizinho? Ué, tá lá, qual é, Geizinho? Cantadinha. Cantadinha do Geizinho, também. Como é que foi o fim de semana dos namorados com a Jennifer? Nossa, disse que tu viajou, tu, sarampo e a gente. Nós fizemos um, assim, no bar da Dona Rosa, tá lá, da Bacia Luz, banho assim, de espuma. Se fizemos, assim, botei uma música. Eu, amor, cada vez que vai, gostar. Daí aí, e o final foi bacana? O final foi bom? Final não posso contar, tá lá. Não, não, então foi bom. É verdade que o sarampo, que era o DJ da festa? Sim, o sarampo tá junto. Sarampo era o DJ. Mas sarampo é gente boa, tá. Então quer dizer que assim, no dia dos namorados tava tu, a Jennifer e o sarampo era o DJ. Sim, isso aí. Banho de espuma. Fumaça, aquela coisa, não via nada. Tu não apagou uma hora tinha também? Tinha um espelho assim, deu a dormida. Tá. Deu a dormida? Sim. Ah, mas foi legal, tá lá. Tá bem, então. Vai na cantadinha aí, gente. Cantadinha, tá lá, pra depois do dia do namorado. Se perdeu, o dia do namorado, dá que tem chance, tá lá. Claro. Gatíssima, salada. Você não é uma pérola. Mas vem dormir comigo de conchinha, vem. Boa! Oi, nada. Uns com tantas carnes e eu aqui comendo alface, meu. Seu nome é mentira, Estalada. Porque você é linda demais pra ser verdade, Estalada. Vocês não ouviram. Boa, boa, boa, boa. Pessoal ouviu, né? Cara, você não. Eu ouvi, mas não gostei. Não precisa. É mentira. Bom demais pra ser verdade. Mentira. Bom demais pra ser verdade. A gente é sincero, Geis, aqui. Aprovar tudo que tu fala, Geis. Passar a mão na tua cabeça. Não é do nosso feitiço. Tá achando que a gente é o Renato Portaluppi e que tu é o Douglas, é isso? Por favor. Olha, nesse final de semana eu aprendi uma coisa. Errar é humano. Persistir no erro é Renato Portaluppi. Tá o teu gremismo. Ou o Douglas, né? Não, tá. Douglas fez a mesma embuchada na seleção brasileira. Essas cantadinhas foram da Luciana Fusão, tá lá. Fusou! Grande fusão, hein? Grande fusão lá de Blumenau. De lá de Blumenau, tá. Aí tu tinha que falar pra ela, vamos fazer uma fusão, Luciana. Lucianas! Pô, mandar um abraço pra galera da PAI, que fez um pedágio muito legal em Blumenau lá. Não só em Blumenau, foi em toda Santa Catarina. Toda Santa Catarina, um pedágio genial. Eu deixei um dinheirinho lá. A gente passou lá por vários pedágios, foi muito legal, o pessoal muito, assim, acessível. E o Maurício até desenvolveu uma cantada, né, pro pessoal lá e tal. Que não tem mas, como falar. Mas não funcionou. Tá não bem, funcionou, 28 minutos para as 2 da tarde. Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. É com pesar que... Pois não, Amaral? Só esclareceu, não cantei ninguém da PAI, tá? Cara, obrigado pelo esclarecimento. Dentro do ônibus. É com pesar que gostaria de anunciar a venda de uma loja em um centro comercial na Avenida Assis Brasil. No local funciona uma loja esotérica há mais de 10 anos. Claro. Vendemos loja fechada por R$45 mil ou somente o ponto comercial por R$18 mil. Motivo da venda, novos investimentos familiares. Contatos no e-mail .obirici@gmail.com. .obirici@gmail.com. Mais uma, olá galera do Pretinho, tô numa M de dar pena e preciso da ajuda de vocês. Me divorciei, tô ganhando menos, dei o meu cachorro, tô morando de aluguel e não tô conseguindo manter meu carro. Tá ouvindo, Pretinho. É um Ford Ka Prata 2009-2010, 16 mil quilômetros, um cachorro quente, sem salsicha, tem tudo, menos ar e direção. É um cachorro quente, sem salsicha, o carro do cara, é uma analogia, tem tudo, menos ar e direção. Sistema de alerta de revisão por tempo ou distância, o que vier antes. Carro sem direção. Não. É direção hidráulica. É. Não tem nem ar condicionado, nem direção hidráulica. Este modelo do K que o cara quer vender, 2009, uma 2010. Boa ideia, né? Uma boa ideia. Ele tá pedindo 22 mil no ato, precisa da grana pra quitar e pagar também os DOCs 2011, os documentos, pra entregar o carro zerado. Puxa vida. Eu tenho uns DOCs pra pagar também. Adoro muito todos vocês. Mesmo com tantos problemas, vocês conseguem me tirar gargalhadas. Isso aí, cara, vambora que a vida vai melhorar. caprata@ig.com.br. caprata@ig.com.br. Um Caprata 2009, 2010 por R$22 mil à vista. Vamos faturar! Fala, Almir! Ô, bigodinho de ouro, como é que tu tá, Almirzinho? Beleza? Eu tô bem, mas eu olho pra ti e vejo que teu final de semana deve ter sido de um galo. Um galo dourado. Galo dourado. Sábado à noite, desce teu show. É, dei. E domingo o dia todo? Não, só sábado. Dia dos namorados, 12 de junho, que é o maior de todos os namorados do Brasil. Quem? Alexandre Fetter. Ana. Raimundo Nonato. Acho que o Almir tá precisando de férias, cara. Alexandre Fetter. Um mesinho sem Almir, eu acho que dá pra falar. Qual é que faz férias, Almir? Não vou sair. Vulcão? Vai ficar aqui? Não, Vulcão vai te segurar aqui? Eu não sou assim, não saio férias todo mundo junto. É um de cada vez. Tá bom, tá certo. Férias é férias, né, Almir? Almir, eu se fosse tu, pegava o Piangas, mesmo com essa nuvem, e decolava. É, né? Não vai dar agora, nada. Vamos ficar tranquilo. Vou levar ele onde ele quiser, querido. Claro. Vamos pra dentro. Mas, Almir, falando mais agora do nosso produto, da nossa empresa aí. vamos sair do... Sair do teu jantar romântico? Sim. Não interessa. Meu jantar romântico não interessa pra ninguém. Não rolou pétalas? Não, dessa vez não. Rolaram outras coisas. O vulcão não deixou subir o helicóptero das pétalas? Não, o helicóptero sobe abaixo da cinta do vulcão. Ah, não tem problema. Só de menos. Só que eu quero ser criativo. Já fiz uma chuva de pétalas uma vez, não vou fazer de novo, né, cara? Tás mudado, hein? Tás mudado. E aí, eu vi o produto. Piorou, acho que piorou. Não, homem, fica tranquilo. Fala pra mim, vocês estão em crise. Não, homem, que crise? Tá achando de alguma coisa? Tá demais, cara. Só melhora. Gente, porque tem a Almir que tem aconselhamento amoroso. Isso, exatamente. Nós fizemos vários. O OJ Simpson foi lá conosco. Ajeitamos a sua DR. Exatamente. É o slogan da nossa empresa. É o Almir Wedding Concern, né? Exatamente. Concern. Concern. O que, que é concern? É preocupação. É preocupação. Preocupação. Gente, vamos dar uma animada na vida das pessoas? Vamos. Estamos aqui para isso. Que é segunda-feira. Tem o gato da Almir que tem. Almir que tem Pets and Cats. Opa! Lança agora o gato de pelúcia do Almir. Que amor, que legal. Que faz tudo que um gato normal faz. Menos as coisas ruins. Pô, isso é demais, amor. Não faz cocô. O gato não mia. Não mia. Não mia o gato. O gato não mia. O gato não pede comida. Boa. Não pede comida. O gato não fica incomodando, não solta pelo. Certo. Não solta pelo. Boa. O gato não faz cocô, não faz xixi. Ah, isso é bom. Não arranha o braço do sofá. Arranha. É um gato que fica parado. Tá, mas não come também, né? Não come. Faz cocô, não, ele come as rações. Mas ele não se mexe também. Não se mexe. Ah, é? Não é? Se mexe também. É morto, então? Não se mexe. É um gato morto. Exatamente. É um cadáver de um gato. Empalhado. Por que que acontece? Hoje em dia as empalhado, pessoas morrem os gatinhos. E o que que vão fazer com o meu gatinho? Faça uma outra família churrasquinho. Feliz. Churrasquinho. Não, que isso? Olha a sociedade produtora dos animais, querido. Vamos dar para as pessoas. Vamos dar para preocupado com a sociedade produtora dos animais? Claro, querido. Sempre tem alguém que vai cuidar, é verdade. Então, o seu gatinho morreu, dê para outra família ficar feliz. Que ele sonho não. Ter um. E fica lá na sala, bonitinho. Olha o que eu tenho, gatinho. Que coisa. Dê pra seu filho, sua filha, 5, 3 anos. Entendeu? É bom, né? E tá lá. O e-mail é todosdebigodenopb@. Não. É hashtag. Cerquinha, cerquinha. Arroba hashtag. Cerquinha, hashtag é todos de bigode. Hashtag. E deram pra ele falar YouTube. Isso. youtube.com/. O que mais? Esse negócio do caso seria um DPCAT. DPCAT. DPCAT. É o DPCAT. Na verdade, a gente tá chamando nas internet de DeathCat. DeathCat. É, gato morto. Olha, só dando com gato morto na tua cabeça. Não, na verdade, é DeadCat, né? Gato morto. DeathCat. Não, Death não é estar morto. Death é o ato da morte. O gato da morte. Fica um cheiro maravilhoso na sua casa. Também, Almirzinho, show do intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Você que tá no Twitter aí, mete a hashtag TodosDeBigodeNoPB. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivão para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Coca-Cola, abra a felicidade. Nova skin, o cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí, doutor Alceu? Exatamente. Vamos falar de futebol, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Grêmio perdeu, doutor Peter. O Avaí empatou, o Figueirense empatou e o Inter empatou, doutor Peter. É verdade, é tudo isso aí mesmo. Ou seja, 3 pontos em 12 disputados, uma merda. É, exatamente, doutor, quer os 9 primeiros do Brasil, doutor Peter? Não, eu quero só os 4 primeiros, doutor Peter. Posso passar os 10 primeiros e os 10 últimos. Não, aliás, Marcos Diná novamente em ação. Perguntado sobre Inter e Palmeiras, ele falou o seguinte: vejo 4 gols. Gravado em vídeo, gravado em vídeo. Tá lá. E tu sabe por que ele não soube dizer que seria 2-2? Porque um gol foi contra pro Palmeiras e um gol foi contra pro Inter. Isso atrapalha completamente. Tu já teve presságios, né? Sim, bicho? Daí eu entendo, sabe, eu entendo. É? Eu abandonei. Ou mas, seja, mas assim, seguimos, né? Seguimos. Mas vamos focar só no sul do Brasil, que é o que importa. Qual é o primeiro dos 4 times do sul do Brasil? É o Figueirense. Certo. É o mais bem colocado na tabela. E o último? E o último? É o Avaí. É o Avaí, certo. Então tá. Muito bom. Beleza. Na Série B, o Cristiúma perdeu, doutor Peter. E perdeu o treinador também. Sim, o Edson Gaúcho já não é mais. Olha só, o Bola nas Costas do Rio Grande do Sul vai ter uma... O Guto, aquele que era do Inter, não é? É. Técnico do Criciúma, Guto isso, Ferreira? Isso, pode Guto, ser. Guto Ferreira. Vai ter hoje uma mudança, né, Feta? Não, não é mudança, não. Como é que fala? A partir de hoje, o Bola nas Costas passa a contar com o reforço de 4 craques da Rádio Gaúcha que se juntarão a nós aqui na mesa do Bola nas Costas, um a cada segunda-feira. Por exemplo, nós temos o elenco do Bola nas Costas, Marcos Pianjas na ancoragem, o Duda Garbi, o KG, o Potter, o Lelê, Capu. O Luciano Calheiros, o Capu e sempre um boleiro convidado. partir de hoje nós teremos mais do que isso, nós teremos um convidado da Rádio Gaúcha. Hoje vem o Zé Alberto, segunda-feira que vem o Nando Gross, na outra segunda-feira vem o Gabardo, na outra segunda-feira vem o Boaz, e assim nós vamos. A cada segunda-feira vem uma destas cabeças integrar a mesa aqui, e o mais interessante é que estes caras trabalham numa rádio séria, numa rádio com credibilidade, que é a Rádio Gaúcha. Ou seja, invejam a gente, né? Não, cara, o que vai acontecer é o seguinte: a nossa audiência vai poder enxergar ou ouvir estes caras num outro momento da vida, num momento mais descolado, mais tranquilo, entendeu? Como já aconteceram com eles, que já foram convidados, o próprio programa, vieram aqui e relaxaram, né? E é essa aí a questão, cara. Todo mundo vai ouvir o Bola por isso, porque, pô, vai ouvir o Zé Alberto, cara. Zé Alberto é um cara que tem sempre a informação na ponta da língua ali, correta, reta e direta. E aqui no Bola vai ver um cara mais descontraído, mais tranquilo, mais brincalhão e tudo mais. Tem esse olhar mais, o Zé Andrade, ele tem esse olhar mais fixo, assim, naquilo que é, diz respeito ao futebol, né? E eu acho ele muito parecido com o Porã. Isso é pro Rio Grande do Sul, tá? A Santa Catarina continua com seu modelo lá. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós teremos a partir de hoje este reforço. E olha, tem a participação do Antônio Vicente Martins. Vice-futebol do Grêmio é nosso convidado de hoje. Martins hoje? Nossa, fala sempre muito bem. E o Sigma, vem não? Não. A gente tá atrás dele, a gente vai trazer o Sigma aqui também. Ah, legal. Que tem a proximidade com a gurizada do Twitter e tudo mais, vai vir aqui. E o bacana também, né, cara, é porque a rádio é de fácil acesso, né, cara, pros atletas, né, cara? Aqui no Morro Santa Teresa é muito barbada, chega aqui. Né? Então pertinho, né? É tranquilo, os caras vêm com todo prazer. E aí, doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor Pepe. Muito bom, 12 minutos pras duas. Fala, Porazinho. Olha, eu tenho aqui algumas vantagens de ser homem. Eu sei de muitas delas. Daqui a pouquinho continua aquela história. A saga. Verdade. Antes ainda do final do programa, o Marcelo vai ter que contar a história que ficou suspensa no break anterior. Exatamente. Algumas vantagens de ser homem. Porã não te deu bola, viu, Marcelo? A sua bunda não é relevante em uma entrevista de trabalho. Depende, né? Depende. Muito grande. A bunda do Porã é linda. Obrigado, cara. E a minha não é relevante em lugar algum. Porque não tem. Não tem. É a continuação da perna. Das costas, assim. A minha é das costas, no caso. Sim, as costas do Potter é uma loucura. As rugas contribuem para a sua atratividade. Não, ruga não. É o cabelo branco que chegou, a ruga. Ah, não. Pois é. George Clooney. As pessoas nunca olham o seu peito enquanto falam com você. O meu olho. Cara, tu sabe, só rapidamente um parêntese, dois, né? Um que abre e um que fecha. É, as rugas são mais sinal de respeito pela experiência do que o cabelo branco. O cabelo branco, às vezes, não é sinal de experiência e respeito, porque o cara pode ter o cabelo branco com 25 anos de idade. Um abraço pro meu amigo. E as rugas não, as rugas vêm com o tempo e, consequentemente, com a experiência. Tá bem. É isso aí. Três pares de sapato no armário são suficientes para ser feliz. Pra que tanto? E olhe lá. Só precisa de uma mala pra viajar. Pode ser aquela mala do Potter de R$600. E tem duplo sentido essa frase, né? Só precisa de uma. De uma mala. Sua barriga esconde o seu quadril grande. Pode fazer todas as compras de Natal em meia hora no dia 24 de dezembro. Boa, isso é bom mesmo. A mesma loja. E a última, não precisa assistir por 379 capítulos algo que vai acabar sempre do mesmo jeito. Melhor assistir por 90 minutos algo que realmente é imprevisível, velho. Baita frase. Boa, hein? Baita frase. Manda aí um papo com a Tranquilo. Papo com a Tranquilo. Pra minha namorada que não confia em mim. Andrei Figueiró, Viana de Gravataí. Aquele abraço pra Gravataí. Olá, olá. E aí, vamos, e Marcelo? Quem sabe agora, quem sabe não agora, vamos ler. Marcelo? Um e-mail polêmico. Francieles! Não podia falar o nome? Ah, Maristela é o nome dela. Rosane, olha ali embaixo. Sou Francis. Bruna. Peço que não falem meu nome. Então, olha bem ali, ó. É verdade. Por isso que eu usei o nome falso. Ela inventou o nome ali. Por isso que eu usei o nome falso. Não é pra dizer que é Patrícia? Sim, no e-mail ali em cima tem outro nome. É verdade. Ela tem 1,65m. Pele clara, cabelo preto, olho cor de mel, corpo torneado. Ficou com um cara por 3 anos quando era menor de idade. É verdade. E o cara dizia, quando você fizer 18 anos, eu vou ficar com você. É verdade, tarado. Quando você... Ela sabia que ele era casado? Ele era casado. Ela sabia que ele era casado? Sabia. E ele prometeu, fez juras de amor, disse que quando ela fizesse 18 anos, completasse então a maioridade, ele se separaria de sua esposa, separaria de sua esposa e ficaria com ela, é isso? Ele não era casado, ele tinha namorado. Namorada. Bom, largaria a namorada e ficaria com ela. Só que no dia que ela fez 18 anos, aconteceu um detalhe. Ele não assumiu. Vamos ao que segue. Fiquei muito triste, com raiva, e terminei com ele. Ai, fiz 18... E ele nem tchum pra mim? É verdade. Ele nem o quê, meu? Tchum? Nem tchum. Sofri muito, não tinha mais razão a minha vida, porque ele foi meu primeiro homem em todos os aspectos. É verdade. Até pra jogar videogame, meu. Hoje, sou casado. Street Fighter. E ele também casou. Porém, na véspera do casamento dele... É verdade. Um dia antes do casamento dele... Você que ficou esperando. É agora. É esse o momento. É verdade. Daqui a pouquinho a gente continua. Vai dar uma palma. Agora vai falar. Agora vai falar. Tem que falar. O problema é vocês. Não. Vai tirar férias. Não faz isso. Eu fico de cara com TVs e programas de TVs que fazem isso com a audiência. Isso é uma saia menosprezada. É subestimar a inteligência da audiência. Eu gostava da Nós não podemos fazer isso. Às 6 da tarde. Não. Kleber, às 5. Então daqui que eu leio. Laboratório. Não. Então daqui que eu leio. É pra falar agora. Ao ponto, falo contigo, ó. Um dia antes do casamento dele. Fala logo isso aí, Marcelo, porra. Ele mandou uma mensagem pra mim. É verdade. Por celular. Dizendo um dia antes do casamento é verdade dele, ele iria casar no dia seguinte. É sim, isso a gente já sabe, Marcelo. Espera mais um pouquinho só. Ele iria contrair núpcias. É verdade. No dia seguinte ele tava lá, família reunida, e tudo pago, Rito Fetter, festa. Conta toda a história de novo. É verdade. Não. Ele tinha esse caso com essa garota, que era menor de idade. 3 anos aguentou e ele, não, você vai fazer 18, eu vou ficar com você. É verdade. Mas não ficou. E um dia antes do casamento dele, ele mandou uma mensagem. Uma mensagem celular. É verdade. Com a, é verdade. Minha operadora. O torpedo, A minha operadora não chegaria. É verdade. E a mensagem. A mensagem dizia assim. Vai falar mesmo, meu. Te amo. Ele mandou pra ela no dia anterior ao casamento uma mensagem dizendo te amo. Um dia antes do que. Não é só isso. E a mensagem segue. A mensagem de celular segue. Escreveu, te amo. E para sempre vou te amar. É verdade. E não para por aí. Quem aqui, né, amigo? E não para por aí. Continua a mensagem do celular. Mas que mensagem, hein, Marcelo? Te amo e para sempre vou te amar. E continua a mensagem. O que diz depois, Marcelo? O que diz depois? O que diz depois? O que será que diz depois? É verdade. Diz: nunca irei me esquecer de ti. É Pedro! É verdade. Fiquei muito triste, escreve ela novamente. Pois quando achei que tinha me tirado ele da minha vida, ele volta e me fala isso. Ah, é assim. Não sei o que fazer, já que lá no fundo, bem no fundinho mesmo, ainda gosto muito dele. E aí, mas não acaba nunca esse troço. E os dois estão casados hoje, hein? Peço que não falem meu nome. O que devo fazer? Porã. Pede a opinião do Porã. É, mas não tem um desfecho isso? É isso aí. Esse é o desfecho? São dois que se amam e a gente parou o programa durante uma hora quase só pra ouvir isso. Que coisa, cara. É verdade. Impressionante. Olha os números da audiência. Olha, eles despencaram os números. Eu lembrei do bombou. Tá maravilhoso os números. Muito bom. Tá, e aí? Porã, o que que ela faz, Porã? Cara, ela... Daqui a pouquinho... Não, cara! A resposta do Porã... Às 6. Sobre Brito. O casamento. Às 6. Paga a mensagem. O que será que o Porã, que já teve um casamento atribulado, que quase se separou, Te mandou uma mensagem. Te mandou uma mensagem. Aí, um dia antes foi do casamento. Foi anterior foi a esse. Outro casamento. É o muito, meu segundo. Eu tô foi no muito segundo. Ruim aquele primeiro, né? O primeiro foi realmente foi uma coisa. Daqui a pouquinho o Poré vai falar, então. Pra toda audiência. Agora o nosso merchandise. Fala, Potter. Vai, Potter. Olá, bebês. Eu também sou gay. Tá falando sério? E tenho um relacionamento há 3 anos e não deixo de ouvir o PB. Mas que bom. Por conta de qualquer piada, isso ou aquilo, se alguém se sente ofendido pelas chamadas piadinhas aê, ofensivas, deixe-me dizer uma só palavra. Recalque. Se o homem isso, indiferente do que gosta, não tem culhão pra assumir quem é nessa vida, e não fica, então não fica dizendo quem é de verdade. Eu tenho 31 anos e tenho milhares de amigos héteros. E nunca em minha vida sofri preconceito por conta de sempre assumir de forma natural quem sou. E isso não significa virar uma mulher. Me porto como homem, me visto como homem e sei ser muito homem. Tudo bem. Até mesmo pra assumir em qualquer meio e dizer de forma natural: sim, tenho namorado. Ai, nossa, é lindo. De forma que até mesmo as pessoas comentam que acham extremamente natural como aborda esse assunto. Maravilhoso, maravilhoso. Um único e-mail decente que já chegou aqui nesse programa. Então, bebês, eu adoro piadas, as brincadeiras. E quem não gostar, tem uma função no rádio que você aperta e tá escrito assim: off. Maravilhoso. Deixa eu ficar com o MSN muito dele. Bom, muito é bom. Isso aí, bebês, mandem um gay. Pode ficar tranquilo. Pra todos os enrustidos e Fiadapu! Gay. Fiadapu! Pros recalcados Digo Alves de Floripa. Maravilhoso. Que coisa de louco, hein? Abraço, ele pede pra mandar também pro namorado dele. Tudo bem. E Ai, me deu um olho, mano. Aliás, eu andei essa semana inteira que passou aí, dando uma olhada na novela das 8, ou na novela das 9, na verdade. Que louco. Tem um caso. Tem um caso na novela. Não, tu não pode me chamar de gay porque eu andei vendo a novela, sendo que o Porã vê a novela todos os dias. Então, é que eu não tenho mais o que fazer. Cara, mas do Porã. Peraí, deixa eu só falar o que eu ia falar, rapidamente. É casado. Tem um cara que é gay na novela e que ele tá tentando puxar pra fora do armário um outro cara. Acontece muito aqui que no programa. Namorada, tem namorada e tudo mais e tal. Cara, eu acho errado isso, cara. Eu gosto dos gays, um abraço a todos os gays, mas ficar puxando as pessoas pro meio de vocês não é legal. Não é isso. No meio de vocês, não é isso. É que o cara se sentiu atraído por um outro cara, o gay, atraído pelo outro cara, que tá na dúvida. Ele tem namorada. Tá assediando. E o cara tá assim, pá, ele tá meio que fugindo da situação. Quem é o ator? Ele não tá experimentando, não. Quem aqui, né, amigo, nunca foi assediado por um não, gay? Não, Reinaldo. Mas aí me lembra aquela frase do Paulinho Becon, que teve aqui no programa conosco, amigo da Rodaica, que disse que não tem homem que não resiste. O que existe é homem mal cantado por isso gays, aí. Entendeu? Se o gay se esforçar e chegar lá, ele tira o cara do armário. Mas que loucura! Eu tava comentando com vocês antes do programa começar sobre a entrevista do Jair Bolsonaro na última Playboy, cara, que ele fala, entre outras coisas, que ter um vizinho gay desvaloriza o imóvel. Uma das pérolas de Jair Bolsonaro. Leiam a entrevista daquela doença. Ele, cara, é deputado, que é o deputado ele é federal pelo Rio de Janeiro. Federal pelo Rio de Janeiro. Esse cara tinha que ser impedido de trabalhar, cara. Ele não pode dizer o que diz pelo ficar Rio de Janeiro. É que faz muito barulho. Entre outras coisas, ele comenta que a Dilma, a presidente Dilma e a sua turminha, né, nos anos 60, que eram guerrilheiros e tal, que segundo ele era terrorismo, aquilo que faziam, que sequestraram, mataram e não sei o que mais, que deviam ter sido presos ou mortos, porque não teve pelotão de fuzilamento no Brasil. Então, assim, vale a pena dar uma lidinha na entrevista do Bolsonaro e olhar a Playboy da Maria, que tá Bolsonaro realmente sensacional. Dá um toquezinho pra galera aqui. Semana passada a gente falou inteirinha aqui sobre os cursos da ESPM, então não precisa nem dizer, cara. A ESPM ensina exatamente aquilo que o mercado busca em um profissional. Então te agiliza, chegou a hora de você fazer publicidade e propaganda, design, administração, relações internacionais, internacionais ou jornalismo na faculdade que é referência em comunicação, marketing e negócios. Reconhecida no país inteiro por sua excelência de ensino e estrutura diferenciada. Te liga que as inscrições para o vestibular da ESPM acabam no dia 14 de junho, que é amanhã. É. Apressa o passo porque ainda dá tempo. As provas acontecem em Porto Alegre, Floripa, Caxias e Santa Maria nos dias 18, ou melhor, no dia 18 de junho. Então, entra lá, espm.br/vestibularsul e faz já a tua inscrição. Até porque o mercado também não costuma esperar muito. Tá ligado? Ah, tô ligado. Beleza, queridos? Era isso, ficamos por aqui com este Pretinho Básico, 2:02, a bem da verdade. Uma galera já entrou no trabalho depois do almoço aí, já desligou o rádio agora pra trabalhar. E nós ainda temos o cabelo no espaguete. Deixa eu ver o que que é hoje aqui. Geiso Rose Banguela. Que é isso, gente? Dona Rose tá banguela. Só. Perdeu os dentes, a dona Rose. Fumou o salgadinho, tá... Tinha pedra no salgadinho. Fica a dica então, especialmente pra quem ainda é jovem e tem tempo para cuidar de seus dentes. Sim. Os dentes que não são cuidados, que não são escovados, que não são higienizados com fio dental, logo logo vão sumir da sua boca. Eu usei muito fio dental. Esse é um serviço da hora que eu tô fazendo. Uso aí. Muito bom, gente. Eu pensei nos banguelas. Muito bom. Vem aí o trote do Geiso, muito obrigado pela sua audiência. Nós estaremos voltando logo mais às 18 horas em mais um Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Esquinha, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece.